Agora, meu irmão, falo para você. A cena é de ação, não tem corte ou dublê, entende? Enquanto isso, na ilusão, os manos pagam pra ver. Elaborando a fita em cima de um carro forte, ou então, numa simples automatização. Olha naquela esquina, se localiza a mansão, que ao ver, os olhos se enchem de lágrimas, por não ter um terço daquela fachada. Como se fosse tudo na vida daquele mano, prossegue a ideia que a mesa estava maquinando. E a opressão aumenta mais é nessas horas, que o diabo vem, fala, vai e rouba. Depois encontra-se trancado, preso em uma grade, e o desespero aumenta mais pelo embate de sua mãe, que ao ver não consegue se conter, ao ver seu filho preso pelo 5-7. É desse jeito que as coisas neste mundo vão, porém existe uma escapatória, solução. É Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, venha nele para o impossível. É desse jeito que as coisas neste mundo vão, porém existe uma escapatória, solução. É Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, venha nele para o impossível. Eu vejo aquela família debaixo da ponte com fome e com frio. Aquele mendigo que te pediu um trocado, você fingiu que não viu. Endureceu o coração pra ti, só uma coisa eu digo: na sua alma mais miséria do que na vida de qualquer mendigo. Todo dia, de manhã, na mente a maquinar, pegar um maluco na escola na hora da saída, um cano na cintura e o coração cheio de ira. De repente o maluco chega primeiro e você atira. Quanto que vale sua vida? Pare pra pensar. Vira e mexe, eu vejo você caído em frente da porta de um bar. Por humilhação, ninguém te ajuda a levantar. Chega em casa, espanca a mulher, não pode mais se controlar. É escravo do pecado, não vive mais pra você. Te desafio a ficar um mês sem beber, sem usar crack, maconha ou LSD. Tenho certeza que se aceitar meu desafio vai perder. É desse jeito que as coisas neste mundo vão, porém existe uma escapatória, solução. É Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, venha nele para o impossível. É desse jeito que as coisas neste mundo vão, porém existe uma escapatória, solução. É Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, venha nele para o impossível. Pode crer, meu irmão, falo isso pra você. No mundo de ilusão, são poucos com proceder. Por isso estamos aqui, viemos pra te ajudar. Passar uma ideia, firmeza, pra de certo abraçar. Não quero obrigar você, só quero te convencer. Pois o mundo em que vive só tem a perder. Droga, bebida não é bom, te afunda mais, meu irmão. Maquinado para quê? Atira para morrer. Fica de pé, o que é? Sobreviver e ter fé em Jesus de Nazaré. Ei, mano, bote uma fé, pois ele é solução. Está do seu lado, irmão. Nessa estrada de espinhos, só ele te dá a mão. Perceber quem você, há um vazio que Cristo quer preencher. Mesmo que muitos não te dão valor, não interessa, Cristo te ama, vem depressa, vem depressa. É desse jeito que as coisas neste mundo vão, porém existe uma escapatória, solução. É Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, venha nele para o impossível. É desse jeito que as coisas neste mundo vão, porém existe uma escapatória, solução. É Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, venha nele para o impossível. Bota o dinheiro no bolso, o leite para as crianças, os seus frutos te dão a mão, já era sua esperança. Só sobrou um coração quebrado pelas circunstâncias, mas fique sabendo, Jesus veio trazer vida com abundância. Eu toquei em suas feridas pra te mostrar a infecção. Então será tarde demais para descontaminação. Cantar as dificuldades é fácil, né não? Por isso em nome de Jesus falo dos problemas, mas trago a solução. Não temos dados, não somos anjos, mas temos o Espírito Santo. Por isso Deus fala contigo enquanto estamos rimando. Por mais que você falhou, o Senhor quer te perdoar. Segundo aquilo que está escrito na Bíblia, a santa palavra, a verdade foi pregada. Agora fica ao seu critério. Não chegaste mais do que na hora de sair deste inferno. Através deste som Deus te mostra um caminho reto. Seja malandro de verdade, creia no Evangelho. É desse jeito que as coisas neste mundo vão.